9:30, prossiga. Poderia confirmar a provável saída do SS-486? Confirme nível e primeira aerovia. 340, 12 Zulu, 10, SS-486. 2 Zulu, 10, provável subida da Elleda Bidev, senhor. Da Elleda Bidev, cabe do SS-486. Afirmo, informação em curso é a Índia, mudando para Juliette em aproximadamente um minuto. para a cópia, por gentileza, chame 118-62 aqui. Cópia 118-62, o FDR 295. Informação. 6749, informação mudando para Juliette agora. Eu tenho para Guarulhos aprovado nível de voo 340, senhor. O senhor está pronto para o corre? Objeto 6749, autorizado para Serra Bravo, Golfo, nível de voo 340, via Perusolo 21 até Trivia, após direto Papá Charlie Lima. Decola pista 10. Primeira curva à direita, subida Arbor até a posição Elefa. Controle 119.8. Aciona 5071, objeto 6749. Objeto 6749, autorizado Guarulhos, 340, objeto 21. Após boa crise, após boa passa, Charlie Lima. Decola da pista 10, primeira curva à direita, pega Arbor. Até Elefa, controle 119.8, código transponder 5071. MS749 está no meio de 22. Cotejamento correto, MS749, confirme por gentileza, 2? 2. Ok, chão e posicionamento, chão. Informação Juliette, para Galeão, eu tenho o 340 aprovado, o senhor está pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Objeto 5717 autorizado para Serra Bravo, Golf Lima, nível de voo 340 via Arthur Zulu 10 até SMAP, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Lida. Após direto, posição Bridge. Controle opera em 119.8. Transponder 5073, Webjet 5717. Galeão autorizado, 3405. Decola da 0.5. Da Elleda, 30. Campo do Lula, 0.4. Grande controle, 3.5. 5073, cotejamento correto, Webjet 5717. Portão 4, chame o campo para o Spec, Comprovado, puxa o saneamento 67, Porto Novo, chame táxi. 7749, com 144 a bordo, 3 horas de suspensão de detonamento, entrando com... Copiado, web 6749, mensagem aprovada 20 e Alfa deu ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 4. Chame pronto para decolagem no ponto espera pista no 0, chefe. Autorizado, taxa 76 e Alfa deu ponto espera da 1 no 0, 14, ajuste no pronto. O 6749 informa que está recebendo o seu clarista 4. Copiado, eu tive algumas dificuldades com o equipamento aqui, esse é o melhor que eu consegui, os outros estavam fechados. Tá, muito perto, não tá tão claro. Ok. Salvador, pode ser o bastante, 159.6, 159.6, informação Juliette correta, prepare da Eulê da Bridge, agora de aproximadamente 2 minutos para 4, já. Da Eulê da Bridge, aguarda 7.6. Jante 6749, autorizado alinhar e decolar, pista no 0. O vento é de 1 no 0 graus com 08 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista no 0, 7, 7, 7, 4. Objeto 6749 decolou 01, chame agora o controle em Salvador em 119.8, senhor. 119.8, informa que pegou um pássaro aí na decolagem. Confirme a parte da pista, senhor. Quase na hora que nós rodamos o avião. Entre a Bravo, posicionamento a Charlie e a Delta, correto? É aqui a foto. Fox, gente, graças pela informação, 18.19.8 agora, tem um bom voo. Muito obrigado. 5.8.9.6 para a cópia. Vamos para a cópia, 7.9. Objeto 5.8.9.6 autorizado com fins, nível de voo 340, viatura Zulu no 6. Decola 1.0, primeira curva à direita, subida da Eulê da Bridge. Controle operem 119 decimal 8. Transponder 5074, web 5896. Saída da L, correto, 5896, chame o ponto para o posicionamento, senhor. Próximo, posicionamento aprovado, 5896, chame o táxi. estacionamento no quarto. Por gentileza, tem como fazer na clipe solo, fazer o pushback com a cauda para o passo 3? Eu já tenho um tráfego da companhia para o mercado com 10, antes de ser rádio. Quem é que vai? O cauda para o passo 3, o que é que você tem? Está com 101 a bordo, autônomo 3 horas e 11 minutos. Alterna Guarulhos, está pronto para o ataque. Copiando o 59.000, autorizando o ataque através do portão 62-104-1. Chama através do 62 para cancelar com o ataque 58-96. Através do 62, camarão FGS 58-96. O 5-7-7 já iniciou o push, ciente, chame pronto para o ataque, senhor. 7-7.